excesso de cuidado. Repara não, se eu não saio do seu lado. Tem uma câmera no canto do seu quarto, um gravador de som dentro do carro. E não me leve a mal, se eu destravar seu celular com a sua digital. Eu não sei dividir tudo, ninguém entende o meu descontrole. Eu sou assim, não é de hoje, é tudo por amor. E tá pra nascer alguém mais cuidadoso e apaixonado do que eu. Ciumento eu, e o que é que eu vou fazer? Se eu não cuidar, quem vai cuidar do que é meu? Ciumento eu. E tá pra nascer alguém mais cuidadoso e apaixonado do que eu. Ciumento eu, e o que é que eu vou fazer? Se eu não cuidar, quem vai cuidar do que é meu? Ciumento eu. Melhor falar baixinho, apaixonado do que eu. Ciumento eu, e o que é que eu vou fazer? Se eu não cuidar, quem vai cuidar do que é meu? Ciumento eu. E dá pra nascer alguém mais cuidadoso e apaixonado do que eu. Ciumento eu, e o que é que eu vou fazer? Se eu não cuidar, quem vai cuidar do que é meu? Ciumento eu. Melhor falar baixinho,